Senar 625, como chamou para o PUS? 625, no portão 8. Autorizado, reporta táxi, Senar 625, no... Táxi. tarde, senhor Xander. 63-6251. 1257 a bordo. Alternativa Galeão. 350. 6251, táxi via Pátio Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste 1-0-2, um bom voo. 0-2-2-5, na Índia, 6251, bom dia. Índia 6251, bom dia, autorizado a linha ideia falar da 10, vento 1-10 graus com 03 nós. Incendiário decolar 10-6251. Oceano 6251, decola aos 46, controle agora 1208, tem um bom voo. 208, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Oceano 6251. Salvador, passa 1500. Voo 360. 360. Pode voar da Elda presente, senhor? Foi mesmo. Beleza, obrigado. B251, voa Leda. Vai, voa Leda da presente, 6251. Já tá voando. Lima, Mike Yankee Alfa autorizado, ingresso no pátio principal, reporta no término, fim de número 9. Lima 251, Xambi Centro, Recife, 1251. 251, 6251.